O movimento foi iniciado por o movimento Rumo ao Camião e posteriormente depois foi concluído por o movimento Portugal para os Portugueses, e hoje estivemos na Aldeia das 10 a deixar telhas e chapas para uma pessoa carenciada que está a passar por dificuldades, e viemos em missão de mais uma vez voltar a ajudar este povo, que já é a terceira vez que estamos por cá, e assim temos estado todos na luta. Ontem vieram dois camiões cheios de mobília e materiais de construção dado por as pessoas e por amigos da Margem Sul.